e das 3 às 3:30 nós nos unimos em oração. Onde cada um está, mas eles rezam por aqueles que estão precisando. E eu sei que há muitos intercessores no Brasil. Vamos rezar pelos doentes. Eu queria comentar um e-mail que eu recebi de Maringá, da Rádio Colmeia. Nos acompanha todo dia a Rádio Colmeia, que é parceira, de manhã, na hora da missa diária e na hora da misericórdia. Oi, padre. Eu quero dizer a todos que eu tenho testemunho para contar as maravilhas de Deus. Padre, eu acompanho o terço da misericórdia e eu pedia a graça de encontrar um trabalho. E foi o que aconteceu. Depois de 3 dias rezando o terço da misericórdia, olha, foi rápido, hein? Nesta intenção, eu fui chamada. Estou empregada, carteira registrada. Melissa Isabelle, de Maringá, que reza o terço com o Senhor sempre. Filhos queridos, um abraço ao povo de Maringá e escute o que foi deixado na plataforma. Arley Antônio Rios, Pará de Minas, Minas Gerais. Padre Reginaldo, ouço seus programas todos os dias pela Rádio Santa Cruz AM e à tarde pela TV Integração. Padre Reginaldo, hoje, no dia 19 de março, dia de São José, alcancei uma graça, pois estava com uma forte dor na coluna. Coloquei a mão na coluna e, graças a Deus, o meu pedido foi atendido. Agradeço a Jesus misericordioso e a Nossa Senhora e São José pela graça alcançada. Obrigado. Fique com Deus. Deus abençoe você, filho. Que bom que você acompanha também pelo canal de televisão. Que nós temos pela televisão um programa diário, Jangadeiro, mas também temos oração para outras emissoras. Ele acompanha pela TV Integração e tantas outras emissoras. E você souber de algum canal da sua cidade que esteja disposto, nós mandamos gratuitamente o programa. São 10 minutos. Bíblia aberta, cartilha de oração. Tua grande compaixão, Tua grande compaixão, dá-nos Tua salvação. João, capítulo 3, versículos 7 a 15. João 3, 7 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. É necessário para vós nascer do alto. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é também todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos então perguntou: como pode isso acontecer? Jesus respondeu: em verdade te digo, nós falamos do que conhecemos e damos testemunho do que vimos, mas vós não aceitais o nosso testemunho? Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, vós ireis crer quando eu vos falo das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Como Moisés levantou a serpente do deserto, assim também será levantado o Filho do Homem, a fim de que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ao exortar Nicodemos sobre a necessidade de nascer de novo, Jesus apontou a ação do Espírito com um dinamismo nesse renascimento. Renascer do Espírito é uma necessidade de quem quer viver a graça do ressuscitado. Renascer do Espírito é se deixar levar pelo sopro do vento do Espírito Santo. Jesus, ao ressuscitar, lança um convite, o convite de nascer de novo. Não é fácil, não. Nascer de novo é abrir mão de muita coisa errada, já acumulada, já cristalizada. Nascer de novo significa, puxa, tenho que tomar outro rumo. Põe tuas mãos, Senhor, em minha vida. Põe tuas mãos em nossa vida. Tuas mãos em minha vida, Senhor. Quero estar sempre em teus braços de amor. Sempre em teus braços de amor. Porque tu és misericórdia. Porque tu és misericórdia. Porque tu és um Deus de amor. Porque tu és um Deus de amor. Espírito de renovação, me leve a superar tudo que é velho dentro de mim e experimentar a liberdade de servi-lo. Repita comigo essa oração. Espírito de renovação, faça-me superar tudo o que é velho dentro de mim e experimentar a liberdade de servir. Renova minha vida, Senhor, nesta terça-feira. Renova minha vida no teu Espírito, Senhor. E deixa que eu navegue. Deixa que eu navegue nos teus mares de amor. Vamos juntos. Renova minha vida. Minha vida no teu Espírito. Quero renascer. Quero renascer. Para servir-te, ó Senhor. Para servir-te, ó Senhor. Renova minha vida no teu Espírito, Senhor. E deixa que eu navegue. E deixa que eu navegue nos teus braços de amor. Vamos pedir a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe Deus Todo-Poderoso a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Abençoai, Senhor, aqueles que mais precisam da vossa misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso.